estabilizado no ILS Check 3, da 10, objeto 7728. Check, completo sinal, chame 2118, decimal 95. 1895, objeto 7728, obrigado, Matheus. Salvador, muito bom dia, objeto 5728, no final da 10, baixar, aprovado. Reporte na checada, final. Já está baixado no final, objeto 5728. Sente, autorizado então o pouso, pista 10, vento 1, 20 graus, 129. Autorizado o pouso, pista 10, objeto 5728. Para o táxi com 1260, está com 105, 3 horas e 21, alterna Natal. 1260, taxi a Índia, ponte para 1012, 895, que legal, 10 no meio. Teve a Índia, 1895, ponte espera, 10 no meio, um bom 1260. Aguarde. 9. Tá escutando. Foi autorizado o controle Ilhéus. Até voar direto Ilhéus. Ok? Afirmativo, pro de Ilhéus. Pelo Quebec CA. Quebec, eu prossiga. Sete cinco, o nível que deseja. Sente, Juliette Quebec, o sub mantém 105, aero de Vozal, informe quando pronto para o lançamento. Vento? Vento 120 graus, 15 nós. 120, 15, obrigado, SZ. Ponto de espera pronto, visual correto na final, voo 1260. Gente, mantém a posição. Será? 18, confia, tá vendo? 1895, 1185. 1895 a torre, voo 1738, boa. Azul 40, azul 4082, descendo to 2000 feet, 1016, calm, estero, chão, locais, costas. Third out of left, runway 10, 10 and 2000, 1016, call established at the Zoo 4082. Voo 1738, LS 10. Segundo 738, sim, chame o externo, cheque 3 nacional. Obare. É 5728, seu solo aos 19, direita, 219, solo. 219, 7328, obrigado, meu Deus. Geral no externo, baixar travado, Golo 738. Sim, se liga o pouso, 1738, vento 120 graus, 159. E livre pouso, 1-0, Golo 738. Portão 09-738, obrigado. Tchau, tchau, confirma o passe. Vitor, Charlie Hotel, GPA 060, planinha, decola a pista no 7, curva esquerda, sai da mão, apoia direto, 8, aciona 5575. Dá um modifico de saída pra sair da arboa, pode direto e confirmar se eu ouvi a autonomia. 95. 95, que tem azul, foi 0 e 2. Fica a pista liberada. Feito, vai de ânimo a ser o gol no 2.0. Tchau, eu. Novamente, 4.5, tá contra o autonomia táxi 2.895, que tem azul. Roger, continue point, stand by for landing clearance. 4-0, chat. Sete, três, oito, solo aos 2-3, livre à direita, chama 1-2-9, solo. Obrigado. Salvador, 7-3-2, taxi 4. Livre, Alfa e Juliette, portão 05. Alfa Juliette para 0. A linha de cola especial com 1-2-0. Mono está livre, azul 207, me taxa. Rumo 119. Ah, escuta. Serviço está terminado a 5 milhas para a posição. Coral, mantém o nível de voo 100, chama o controle de Ilhéus na frequência 120, decimal 1. Maravilha, com o controle de Ilhéus, 01. 0, decola 25, controle 208. 1208, 4, 2, 0, 0. O 4082, check train de pouso, 120 graus, 12 na pista 10. Pista 10, pouso 402. Controle de Salvador, voo 1260, passando a 1400. Voo 1260, contato a radar decolado, submeteu 390, saída da PUCA. 390, na PUCA, 1260. Ok, para giro, estou ciente do giro, ajuste no 0 no meio, temperatura 28. Aciona transponder padrão 0153, controle 208, 21895. Simba Torre, altímetro no 0 no meio, bom voo, Romeu Oscar. Veracruz, confirmando, prossegui meu pai. Afirmativo, estamos no passo 3, estamos com cidade de colagem para cidade de São Paulo. Quatro zero oito dois, solo aos 27, livre direita ou 209 solo? 209 direita, boa. Para o sul, corredor axé, acionando 0135, controle 208, torre 118.95. Responder 0135, decola na 10, chuva de 30 minutos, né, no corredor AXE, 218.45, controle 208, a partir da Delta. Partir da Delta, fica bravo, liberação na mente, chame táxi. Ok, estamos pronto para o táxi, eu vou acelerar. 7, livre táxi, Oscar, ficar bravo e vai prosseguir via PAC 3, aguardando para ingressar na Taxi Kilo. Azul 4082, good morning. Azul 4082, approve taxi by Alpha, call me before taxi, Juliet. Approve taxi Alpha, call it before Juliet, Azul 4082. Dad? No, you honey. Dad. Qual fica bravo, teria o QB? 04. A gente vai aguardar para cruzamento da taxi Alpha, tem um Embraer da Azul taxiando na taxi Alpha, vai dar passagem ao tráfego. E após vai efetuar o cruzamento da Taxi Alpha, manter a Taxi Delta e chamar em 118.95 Oscar, Oscar Bravo. A autonomia de 3 horas e 50, alterna cantina. Direita Indy Alpha, ponte operador 118.95, altímetro é 10 no meio, tem um bom voo e bom dia, Azul 407. Menino de 6, autorizado a Índia, que aconteceu a altura dos 2,5, obrigado, bom dia, Natalá. Salvador, bom dia, 3-3-1-9-1, autorização de tráfego para Galeão, informação ótima. 3191, autorizado, Galeão 340, via Bezulu no 0, decola pista no 0, curva direita. Saída da aula e da bridge, controle 120.8, aciona 5004. Delta, está na posição 2, padrão. Tá afirmativo, tá certo, tá avistado, mantém a posição. Mantém a posição. Aciona 004, controle 120.8, Azul Fonzul, Fonziro, Victor, Juliet Gate 01. Juliet Gate 01. 3191, reporta para o posto. Pantanal, 3191. Torre Salvador, bom dia, azul 4207, pronto para espera da 110, visual para a nave nacional. Assim aí, senhor, aguarde a passagem da aeronave. Aguardo. Mantém o azul. Ali mantém 4-2-7. Faz que livre decolagem 1-2-0 graus, 1-2-2. Zero, solo aos 3-1, direito, 2-9, solo. 2-9, solo, boa. Solo, Salvador, aqui, 5-2-2-0. 2-2-0, tá aqui, Aquilo, passe 3. Exato, Aquilo, passe 3, já. Na frequência 1245 na frequência 1245 no 2005 no 2060, boa. Tá, hotel. Que tá... Chale Hotel, livre táxi, chama para ingresso no SESC. Eu acho que decola os 33, controle 208. 208, obrigado. Confirma Rádio 8. Ah, 320, decima 8, quando cruzar a final da 35. Afirmativo, volta bravo. Azul 4207, livre decolar, 1-0 graus, 1-2-2. Decolagem, 4-2-0-7. No 7, cor direito, corredor axé, controle 1-2-0-8, aciona 5-5-7-6. Controle Salvador, Papa Tango, Oscar, Oscar Bravo. Tango, Oscar, Oscar Bravo. Vou manter a mil pés. Era de Govisol. Forma através de farol de Itapuã. Corrige, através de farol da barra. Informaremos, bravo. Controle Salvador, bom dia, azul 4207, saída da EL, passa 1600. Azul 4207, contato radar, azul 3-0, saída da EL. 3-0-0-0-4-2-0-7. autorizado, táxi, chama para ingresso no Sérgio. November autorizado, decolar, vento 100 graus, 15 manches. Oh, e correção, o November mantém a posição, é do November mantém a posição. O Victor Charlie até autorizado, decolar, vento 100 graus, 15 manches. Autorizado, ingresso, reporte alinhado no centro. Zulu 9, autorizado, ingresso, reporte alinhado no centro. Calho Hotel, decola aos 38, controle 208. 208. Victor Charlie Hotel na árvore. Victor Charlie Hotel, tendo responder 5575. Victor Charlie Hotel? Assim eu não transponder 5575. Charlie Hotel, contato radar, submanteu 060, sei da arma. Charlie Hotel. Sim, Charlie, frequência livre. Sim, pro Charlie Hotel. Submanteu 060, sei da arma. 060 na arma, Charlie Hotel. Decolagem, novembro, o vento 1, 10 graus, com uma dúzia nós. Salvador, gol 777. Decolar, 10 graus, 1, 2 nós. Sucede a Tael, Leda, na poste direta, Porto Seguro, desconsiderando rota. Controle 120 décima 8, acena 5007. 3340 para Porto Seguro, por 50 da Euleda, após direto Porto Seguro. 208 controle e 5007 o transponder é o gol 177. Força, puxa. Chamará. Júlio Novembro, decola os 4-1, controle 208. Até aqui, eu prossiga. Até que ele está pronto para o lançamento. Há mais 2 minutos. Há mais 4 minutos. Irá passar o tráfego do Oscar Oscar Bravo, um Charles 172, no arredor de Veracruz. O senhor tem contato militar com os estados locais? 208, boa tarde, Eco Zulu Novembro, decolagem de Sul. Aguarde, Eco Zulu Novembro. Eu diria que também queria coordenar com o comandante Oscar Oscar Bravo antes do lançamento, ok? Não entendi, poderia repetir? O Juliette Cabec Kilo irá coordenar com o Oscar Oscar Bravo. Ok, Oscar Oscar Bravo, você tem frequência livre 12345 para coordenação. Informe-nos do tráfego do Juliette Cabec Kilo, que irá efetuar o lançamento de paraquedistas. Então, você tem frequência livre para coordenação com os tráfegos. Afirmativo, muito obrigado. Vamos dar a vencer, vamos coordenar. Gente. Zulu Novembro, suba e mantenha mil pés. Corredor Axé, na escuta de controle. Afirmativo, confirma pro ideal para o destino. 300. Proa 300. Então, no presente, se eu estou autorizado, curva à direita. Vou na proa 300. 300, mantenha pés ainda. Estou autorizado a ascensão até 085. Obrigado, obrigado. Controle, vou passar do Juliette Quebec Kilo, está pronto para a descida. 7, Juliette Quebec Kilo, isso tem... Está livre o lançamento para a descida? Escuta o controle, vamos botar a descida. Solo. E aí, Salvador?